E vamos falar de turismo agora aqui na nossa programação. Estou recebendo o Paulo Ângeli, ele que é organizador do Festival das Cataratas. Bom dia, Paulo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da rádio. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Festival das Cataratas, que perdeu até a palavra turismo no nome ali, mas porque ganhou vários outros setores, enfim, está bem mais amplo do que era a princípio? A realidade é que ele já é conhecido, hoje ele está entre o terceiro ou quarto evento de turismo do Brasil em tamanho, né? Mas você hoje não pode mais dissociar o turismo de outras atividades, né? Então, claro, continua a espinha dorsal turismo, mas também com uma pegada muito forte na área de tecnologia e ambiental. Nós temos vários projetos ambientais e tecnologia, um evento que tem chamado a atenção, que é o Hackathon, né? O Hackathon Cataratas, onde nós abrimos a possibilidade para aqueles programadores de quintal, né? Aqueles programadores de garagem que nós temos pela nossa região, para eles participarem do evento, apresentando também os seus produtos, interagirem com o mercado, enfim, para comercializar produto mesmo, novidades tecnológicas. E estamos já no dia 12 de junho e semana que vem começam as atividades do festival? Dia 20, 8 dias, né? Lógico, está uma correria lá na empresa, o pessoal bem animado, está todo andando de acordo com o previsto. Já no dia 20, durante a tarde, já começa a atividade. Nós vamos ter um evento do Ministério do Turismo e do BNDES, que é o lançamento do novo Programa de Desenvolvimento do Turismo. São linhas de financiamento para o desenvolvimento do turismo. Vai ser a 1h30 da tarde, toda a tarde, né? Vai ter a apresentação dos produtos, até 5h30 mais ou menos. Aí à noite a abertura, a solenidade de abertura do festival. E aí no dia 21 começa, já de manhã já começa várias atividades, né, com o pessoal que vem para cá, a tarde, feira, enfim, a semana que vem vai estar praticamente toda ela tomada pelo pessoal do turismo que está vindo para cá. E nesse ano, como é que vai ser o funcionamento até do festival? Porque a gente acompanha nos anos anteriores que a abertura ela acontece ali no Recanto, né, e depois as atividades todas, né, a feira, os encontros, no Hotel Rafaim. Como é que está programado? Continua. A abertura, a solenidade de abertura no Recanto é um equipamento de primeira qualidade, né? Um hotel muito lindo que nós temos que mostrar para esse pessoal que vem para cá, né? E depois no Hotel Rafaim, que é a maior estrutura de centro de convenções dentro do hotel na América Latina, né? E o evento, para você ter uma ideia, nós aumentamos o espaço da feira em 25%. Aquele último pavilhão onde nós fazíamos as palestras, os encontros, aquilo, esse ano nós transformamos em feira também. Então é o único local que suporta o tamanho do evento hoje. Além de ser um hotel também de belíssima qualidade, né? Com um glamour bem interessante. Então, a realidade, se você parar para pensar, o ano passado nós tivemos 40 eventos simultâneos, entre reuniões de instituições, entre eventos complementares, que aconteceram em toda a cidade. O próprio Fórum Científico, que hoje é o maior evento técnico-científico de turismo do Brasil, vai acontecer dentro da União Oeste. Então, nós procuramos dividir até pela cidade, porque a realidade é que Foz do Iguaçu também incorporou o evento, né? Hoje, a cidade, nos dias do festival, a cidade se veste para receber esse pessoal do turismo, né? Então, a gente tem que dividir pela cidade, porque todo mundo tem que participar. E quantas pessoas são aguardadas para essa edição agora? Mais de 8 mil pessoas. No ano passado, nós tivemos 8.160, se não me engano, 8.060 inscritos, né? Esse ano, pela procura, eu acredito que nós vamos ter mais, novamente, mais de 8 mil. E é importante destacar aqui isso que você falou de que a cidade abraça o evento, porque o Festival das Cataratas ele surgiu justamente com o intuito de trazer, né, operadores de mercados aqui para Foz do Iguaçu para facilitar um pouquinho a divulgação dos nossos atrativos também? Veja bem, nós, antes do festival, nós fazíamos um esforço muito grande para convidar esses profissionais, esses operadores, esses agentes de turismo, para eles virem para Foz do Iguaçu para conhecer os nossos atrativos, né? Então era um esforço grande, entre passagens aéreas, entre estrutura, ir até lá, convidar, aquela coisa toda, sabe? E o festival, ele mudou um pouco essa maneira, né? Hoje nós recebemos, a cada edição do festival, em média 3.500 agentes de viagens, sabe? 3.500 a 3.800 agências de viagem. E esse pessoal vem, conhece, sem dúvida nenhuma se encantam, né, com os nossos atrativos, com a nossa capacidade de bem receber, e saem daqui vendendo mais e melhor, porque você vende mais aquilo que você conhece. E para este ano, como é que está a participação até de pessoas vindas do exterior aí? Porque a gente sempre acompanha, né? Tem ali o pessoal do Paraguai que participa, da Argentina também, eu já vi em algumas edições, o pessoal do Uruguai, né, vindo expor aqui. Tem. Nós temos uma cara prevista, uma caravana do Chile, nós temos prevista 4 caravanas, são aproximadamente 200 agências de viagem da Argentina. Né, tivemos uma correria grande para buscar hotelaria para esse pessoal. Está previsto 2 caravanas do Paraguai, né, e o total nós já temos 44 caravanas confirmadas, né, caravanas de agência de viagem. E claro, sempre tem aqueles que aparecem de última hora, que nos assustam, né, mas chega no momento, aparece uma caravana. Ah, nós somos, ano passado nós recebemos, para você ter uma ideia, uma caravana de ônibus de João Pessoa na Paraíba, para você ter uma ideia. Chegaram no dia, eles alinharam tudo, hotel, tudo, e no dia se apresentaram ali com lista de passageiros, uma caravana de João Pessoa, 2 dias na estrada. Então isso aí é interessante, você vê. Eu acredito que esse ano nós também vamos ultrapassar o número de caravanas do ano passado. E com relação às empresas participantes do evento, porque a área de eventos, como você disse, a área da feira foi expandida em 25%, sim, né? Vem empresas aí e órgãos governamentais também, não só do Brasil, mas de fora? Vem. Como eu disse, o Peru confirmou, né? E eles vêm com caravana de agente de viagem, com caravana de empresários. Né? Então, eles compram 2, 3 espaços na feira e vem tanto de empresário que... O Paraguai, por exemplo, o Paraguai tem mais de 60 empresas que estão vindo do Paraguai. Você pega Santa Catarina, por exemplo, vem 2 ônibus de empresários de Santa Catarina, empresários. Então, o ano passado nós tivemos na feira mais de 1.700 marcas. Esse ano, acredito, eu tenho a esperança de que a gente vai ultrapassar isso. Vamos aumentar esse número. E no último dia do evento ali vai ter aquela política ainda de abrir parte da feira para que as pessoas, os moradores... A partir das 4 horas da tarde nós abrimos para a população. Né? É muito interessante a população ir lá, conhecer, interagir com o pessoal do turismo, entender como funciona a cadeia econômica do turismo. Então nós abrimos sim para ir lá, para passear, para conhecer. A partir das 4 horas da tarde do segundo dia, no dia 22. E fica até o pedido aí para as pessoas que estão, né, nos ouvindo aqui em Foz do Iguaçu, para que quando vejam o pessoal aí com credenciais do Festival de Turismo, né, do Festival das Cataratas, circulando pela cidade, tudo, receba bem, né? Entenda até a importância, né, da presença dessas pessoas aqui para negócios futuros envolvendo o nosso destino, né? Esse pessoal são nossos embaixadores, né? Eles saem daqui para divulgar os nossos atrativos, nossos beleza, e para vender, né? Eles são aquela ponta que decide praticamente para onde vai o cara que senta na frente dele, para onde que eu vou sair de férias, né? Mas eu tenho a grata satisfação até de te dizer de que nessas 12 edições, nesses 12 anos que nós estamos fazendo o festival, nós nunca tivemos nenhum tipo de problema. A cidade realmente incorpora, recebe muito bem esses profissionais, nós recebemos elogios de todas as partes, né? E não adianta, a nossa cidade é uma cidade muito bonita mesmo, o pessoal vem e se encanta, né? E a população, graças a Deus, tem entendido a importância desse pessoal para o desenvolvimento da cidade, para a criação de emprego e renda. Então, eu tenho certeza que esse ano não vai ser diferente. É possível fazer inscrição ainda para o festival? Pelo site, né, festivaldascataratas.com. Tudo é feito pelo site. A população, a partir do dia 22, não tem necessidade de fazer inscrição, porque nós vamos abrir a porta às 4 horas da tarde. Do dia 22, nós vamos dar acesso à população. Quer dizer, antes tem que ter a credencial, se antes disso. E começa, portanto, dia 20, né, a cerimônia de abertura, ali no Hotel Recanto Cataratas, e depois 21 e 22, dia inteiro, a programação do festival e seus eventos paralelos? O dia inteiro é programado, e o dia e a noite, né? Porque o pessoal vai chegar de uma festa, né? Então tem algumas atividades sociais à noite também para eles. Que as empresas, os hotéis de Foz do Iguaçu, as empresas oferecem para esse pessoal. Portanto, festivaldascataratas.com, o endereço, um evento realmente de grande porte aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e que é importante destacar aqui também, Paulo, que a gente está falando de trazer pessoas, né, trazer operadores, empresários aqui para a cidade, mas gera também um evento que gera também muitos empregos localmente, né? Você tem ideia de mais ou menos quantas pessoas estarão trabalhando durante este evento como colaboradores? Olha, entre fornecedores e gente do evento, eu acredito que passa de 300 pessoas direto. Fora aquele pessoal que vem de fora para trabalhar mesmo também durante o evento. Agora, de Foz do Iguaçu, entre montadora, a própria hotelaria, outro tipo de fornecedores que tem do evento, passa de 300 pessoas. Eu perguntei mesmo para reforçar, né, essa questão aí do peso, né, que um evento desse, o faturamento que um evento desse deixa aqui também na economia de Foz. Paulo Ângelo, organizador do Festival das Cataratas, muito obrigado pela vinda aqui na RCI e sucesso em mais essa edição do evento. Obrigado pelo convite e obrigado pelo espaço que vocês sempre têm dado para a gente aqui para divulgar as ações do turismo.